tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em ele, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz, que eu prometo te fazer feliz. Investe em ele, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, que eu prometo te fazer feliz. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em ele, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Investe em ele, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz.